Azul 4060, no Solo 54, ao liberar a pista, chame o Solo, 121, decimal 9. Ao liberar, Solo 1219, Azul 4060. Fala Salvador, boa tarde, Azul 4060, livrando via Golf. Azul 4060, táxi via Golf, reporte para ingresso na Taxiway Kilo, observe o Airbus 320 da TAM, que irá ingressar na Taxiway Delta para decolagem agora, senhor. Paciente, livre táxi via Alfa Golf, informa antes daquilo, observando o Airbus. Delta 3191. Chama agora a torre 1 noite, decimal 6, senhor. Tenha um bom voo. Obrigado, bom trabalho, boa torre, até mais tarde. TAM 3191, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento é de 170 graus com 13 nós. Bono 70 com 13 via Delta, autorizado a alinhar e decolar TAM 3191. Afirmativo. Com 777, chame Recife 1288. 1288, gol no 777. Obrigado, bom dia. Daquilo, azul 4060. 4060, autorizado ingresso, correção, autorizado táxi via Alfa e Juliette. O portão será o 09, senhor. Livre táxi via Alfa e Juliette, portão 09, azul 4060. Decolou de Salvador 58, chame o controle 119, decimal 8. Controle da presente 3191 ao 58, grato, até mais tarde. Até. Salvador da 3191, passa 2 e 100, saída da Elglef. 3191, contato radar, suba nível 360. Contato 360, seria o 38, senhor, ou restrito 36? 38, confirmo. Ok, 38, autorizado, TAM 3191, quando possível, se possível, apro de blast pra gente. Dael, autorizado. Autorizado, Dael, grato. Governador. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Serra November, faixa 3 para acionamento. Para acionamento, senhor autorizado, chame táxi. Chame ali para o táxi, November. Com November Mike, Salvador. Chega Salvador, né? Com November Mike. Serviço radar encerrado, agora com Ilhéus, frequência 1201. 1201, é com November Mike, correto? Então 3191, Recife, agora 288. 288, 191, boa. A740 autorizado ILS sem glide, ajuste 1016. Autorizado ILS sem glide, 1016, 6740, seguinte. Jet 6740 estabilizando o localizador com a pista vista. Torre 186. 186, obrigado, bom dia. Controle Salvador, são 8001, informação whisky, passando 1070. 001, sua identificação, chegada Mari, desça para 030. Descendo para o 030, TAM 8001. Alguma velocidade recomendada? A critério. Velocidade a critério, comandante. Obrigado. 0800. Ok, gente, aguardando a autorização para o ponto 6740. Correto. Informo que a pista 10 está com a cabeceira deslocada 1.200 metros à frente. Você confirma em 1.200 metros? Afirmativo, 1.200 metros deslocada. 740, agora autorizado pouso no 10, vento de 170 graus com 12 nós, cabeceira no 0 deslocada 1.200 metros. Whisky correta, aguarde para o acionamento, Rumba 25. Rumba 25, solicita acionamento por conta de risco. Gente, amigo, por conta de risco não existe solicitação. Estou ciente que o senhor está acionando conta de risco. Rumba 25. Rumba 25, pronto para cópia. Senhor Lima, procede Zulu a Lagoinha, senhor. Acabou de livrar a esquerda aqui de Camaçari. Vai agora pro direto a Salvador. Instruções com Romeu 44, 3 a bordo, mantendo 1000 pés. Acione 0121, prossegue para a rotatória. Charlie Mike, boa tarde. Acione identificação, chegada a Mari, se eu desce quando pronto, para 040. Salvador opera visual, pisto no zero, procedimento ILS X-Ray sem o glide, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Gente, quando pronto, autorizado 4.000 com 1.016, o vento 170 com 10. Controle, o triplo Papa Romeu Lima, intenção inicial de pouso no Zulu, Hospital da Bahia. Sente, o senhor pode prosseguir via setor norte ou via litoral, confirme. Se possível, via litoral, senhor. Ok, então prossegue para Buraquinho. Quando lá, chamará a torre para cruzamento das cabeceiras. Me informe, próximo de Buraquinho. Positivo, vai chamar próximo Buraquinho. Acionado 0121, Romeu Lima? Já 0121, senhor. Sente. 8. Aciona 5024, Rumba 25. 121.9. Rumba Zomada, grato. Na pista 10, após a decolagem, curva esquerda, saída lotar, chamará controle, 19, sinal 80, acionado 5024. 5024, cotejamento correto, Rumba 25, chame para o táxi. Rumba 25, chamará para o táxi. Solo Azul 6740, 40, Livrão. Azul 6740, tem táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso, táxi Aquilo, senhor. Confirmando, Web 6740, táxi via Alfa, reportada para Aquilo. Correto, Web 6740, Alfa, reporte para Aquilo. Reportada para Aquilo, 6740. Torre, Papa Romeu, Romeu Serra November, boa tarde, aproxima-se, ponto de espera na Delta, pronto. Romeu Serra November, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento é de 170 graus com 10 nós. Alinha e decola no zero, Romeu Serra November. Controle Salvador, boa tarde, gol 1754, informação Whisky, descendo para o 160. 754, autorizado até o 40, chegada Mari, ajuste 1016. 040, descida. Altímetro 26, gol no 754. autorizado. Via Alfa e Juliette, portão 05, senhor. Alfa Juliette, 05. Localizador. Ati, autorizado 2000 pés, formando em localizador, tá 8001. November, decolou o Zulu 2, chame o controle 1 no 9 decimal 8. 198, Romeu Serra, November, boa. Boa. Chamou o gol no 74? Chamei, desce para 2000 via, informe no localizador, ajustado 1016 é o número 2. Desce via até 2000, ajustado 1016, reporta na localizadora, gol no 74. Posição 8001, não pode guardar presente direto do nível de informações? Desvio a critério. Excelente, obrigado, 8001. Confirmando o solo, é pro 5? Não teria ninguém no solo no 5. Sim, senhor, a informação que eu tenho é o portão 5 pro senhor, 1740. Aguarde ele encontrar, entrar em contato com a empresa, senhor. O pessoal tá no 4. Copiando, eu tenho informação do 5, só um momento. Ok. Controle, o triplo Papa Romeo Lima vai descer para 500 pés, mais 1 minuto e 30, procura aqui. Ah, infelizmente nos confirmou, senhor. A posição do senhor é 05. Ok, 05, 749, 0. 386 para cruzamento da torre, o triplo Papa Romeo Lima. Copiado, rumo para 5. Contato radar na decolagem, cruza 5000, suba ao 400, saída Gole, vigilância. Saída Gole para o 400, Romeu Serra Novembro. Eu triplo Papá Romeu Lima, muito bom dia. Papa Romeu Lima, só confirmando, a aeronave é um helicóptero, Robson 44? Positivo, 44, senhor. Ciente, continue a aproximação pelo litoral, autorizado cruzar o eixo da pista 1028, reporte após o cruzamento. Trabalhar após o cruzamento, seria para o Papa Romeu Lima. Romeu Lima, avistado, efetuando o cruzamento do eixo da pista 1028. Continue pelo litoral, reporte para cruzar o eixo da 1735. Positivo, vai chamar para cruzar o eixo da 1735. Romeu Serra Novembro, chame agora Recife 1288. Recife 1288, Romeu Serra Novembro. Boa. Boa tarde, 3174, chegada a Mari, desse mantenha 070, ajuste 1016. Charlie Mike autorizado até 2000 pés, 1016. Tá, 8001, vai passar Duna, visual com a pistão no zero. Torre agora 18-6. 18-6, 8001. Olha, o triplo Papa Romeo Lima vibrou o eixo da 1735. Agora vai direto ao Hospital do Bahia. 001, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso na pista no zero. O vento de 170 graus com 10 nós, cabeceira no zero, deslocada 1.200 metros à frente. Tante o centro do deslocamento, tá 8001, aguardando a autorização. Tan 8001, autorizado pouso na pista no zero, vento de 170 graus com 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Afirmativo, tenho pouso autorizado, pista 1 no zero, os primeiros 1.200 metros fechados do Tan 8001. Bomba 25, troca para o táxi. Bomba 25, livre táxi, chame para ingresso, pista 1028, final 0116. Confirme POB, autonomia contigo, senhor. Oito pessoas a bordo, 5 horas de autonomia. Chamará na interseção hotel para ingresso. Obrigado, Romulo 5. Autorizado até os 50. Até os 050. Negativo. 3216 desce para 3.000 pés com 1016. 1.016, 3216. 3174 desce para 040. 125, ponte de espera da Hotel Bruno. Copiado, rumo 25 para ingresso, chame agora a torre 1-8, próximo ao 612, tem um bom voo, senhor. Rumo 25, torre 1-8, 60, certo. Torre Salvador, rumo 25, na interseção hotel, para decolagem da 1-0. Rumo 25, ciente, mantenha a taxiway hotel, mantenha a posição. Rumo 25, mantendo a posição. 154, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1754, 3 milhas para o Inca Sierra. 1754, continue a aproximação para 10, aguarde liberação para o pouso, vento é de 170 graus com 12 nós. Aguardando por a pista livre, gol 754. Então 8001 no solo de 23, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. Onde informação ISC? Zou 4061, informação X-ray agora. Qual o nível para Campinas, senhor? É o 360, 4061. Vai checar a informação X-ray. Gente, 360 será coordenado, provável gole e transição Gonza. Aguarde coordenação, senhor. Gole Gonza, na escuta coordenação Zou 4061.